Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pôr a leitura em dia. Hoje trazemos uma obra que é um clássico da literatura e poderíamos dizer mesmo da vivência humana, quase. É uma obra que praticamente toda a gente conhece, apesar de não ter necessariamente que ter lido o livro, uma vez que uma história já bastantes vezes levada ao cinema e à televisão. Falamos do estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, e que foi recentemente reeditado pelas publicações Dom Quixote. É de saudar esta iniciativa da Dom Quixote, ligada pelo menos à vontade de um grande escritor português. Esta coleção já editou alguns clássicos que andavam por aí perdidos, desde Italo Svevo, Honoré de Balzac, Joseph Conrad. E aqui temos este de Robert Louis Stevenson, o estranho caso do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Este livro foi escrito em 3 dias, rapidamente, pelo grande escritor escocês, de língua inglesa. Robert Louis Stevenson é conhecido e reconhecido por outros trabalhos literários, nomeadamente A Ilha do Tesouro e uma outra obra que se chama Nos Mares do Sul. Este livro foi escrito por dinheiro, precisava, por necessidades económicas, a vida às vezes a isso obriga. No entanto, o grande escritor produziu esta obra incontornável da literatura ocidental sobre a condição humana. O que é que acontece? Acontece que temos como personagens, como é fácil de perceber, para além de Dr. Jekyll e depois mais tarde do famoso e tenebroso Mr. Hyde, o Dr. Utterson, que é um advogado amigo de Dr. Jekyll. Utterson é alertado por uma situação presenciada pela sua criada, que estando a gozar uns momentos de lazer à janela da casa do Dr. Utterson, apercebe-se que dois indivíduos entram em diálogo. Um dos indivíduos é Sir Danvers Carroll, que aparentemente está a pedir uma informação a um sujeito com um aspecto enigmático, com um ar mais ou menos feroz, até que essa criada percebe que esse sujeito, com um ar de fascínora, agride Danvers Carroll, levando-o à morte. Esta criada tem a lucidez suficiente para perceber, ou pelo menos ficar a entender, que esse indivíduo baixo e aparentemente com mau aspecto e tenebroso, como já dissemos, é nada mais nada menos que o Dr. Jekyll, amigo de Utterson. Interrogado por este, Dr. Jekyll, o famoso médico, porque é médico, acaba por ficar mais ou menos entalada e constrói uma explicação mais ou menos também em linguajar comum, esfarrapada. Até que há uma carta final que desvenda todo o mistério. O Dr. Jekyll, como outros anteriormente, também tentaram perceber o lado mais escuro da humanidade, o lado mais tenebroso da alma humana, e atrás de experiência, ingerindo uma poção, dá por si a entender que é um outro. Portanto, e o Dr. Jekyll também percebe que é um outro, o tal Mr. Hyde. Este romance, esta pequena novela, mais que um romance, é uma novela, é realmente o escavar sobre a maldade humana. Isto é realmente uma abordagem única que tem feito, vamos lá, pensar os grandes teóricos da psicologia, da psicanálise, da própria sociologia, à volta desta pequena novela construída pelo grande escritor escocês Robert Louis Stevenson. Este romance torna-se admirável. Muitas vezes, penso que aos grandes teóricos da literatura foi dado a possibilidade de entender este livro. É exatamente o términos da carta que o Dr. Jekyll endereça ao Dr. Utterson. Termina assim e pondo ponto final na vida desse médico infortunado que se chamou Henry Jekyll. Quer dizer, o que fica é mesmo a maldade. Uma grande novela para tomar contacto para aqueles que ainda não a leram, mas para os outros, para reler com novos olhos.

Touro. Bete Carvalho é também do signo de Touro. Taurino, taurina, fiquem alerta com sua vida sentimental. Desconfie de seu espírito de aventura para não ter consequências desagradáveis. No trabalho, seja mais persistente. Se as coisas não estão indo bem, cabe a você procurar uma solução. E acredite, nada lhe será dado de graça. Sua cor é vinho e o 3 é o seu número de sorte. Gêmeos. Daniel de Oliveira é também do signo de Gêmeos. No amor, calma e serenidade devem ser, neste período, as principais características da sua vida sentimental. Para evitar brigas em família, procure manter a calma. Hoje, se você não se desviar de seu trabalho, sua perseverança será garantia de sucesso. Sua cor é vermelha e o 8 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Muito boa tarde a todos. Oh, Zé Joaquim, boa tarde, tá bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Petrônio Contígio é também do signo de Câncer. Na vida 2, fique tranquila, pois a situação está realmente brilhante. Para os casados, estão reservadas muitas alegrias. Os solteiros poderão ter encontros inesquecíveis. No trabalho, se o seu progresso está lento, não se preocupe, esta fase é passageira. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 43. Leão. Marcelo Novaes é também do signo de Leão. Leonino, leonina, na vida 2 não existe nenhuma novidade. Hoje você poderá ter momentos super felizes com a pessoa querida, desde que seja mais compreensivo. O resultado de seu trabalho dependerá muito de seu estado de espírito. Por isso, não perca de vista as questões mais importantes. Sua cor é azul claro e o 5 é o seu número de sorte. Virgem. Zezé Polessa é também do signo de Virgem. Para ter uma vida 2 gostosa, procure controlar o seu nervosismo e o ciúme. Agora, no trabalho, não perca tempo naquilo que pode concluir logo. Vá à luta e terá muito sucesso. Aproveite que os astros estão protegendo o seu signo e coloque em dia todos os seus negócios. Sua cor é amarelo-ouro e o 18 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Música. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Glória Menezes é também do signo de Libra. Sorria para a vida, pois seu charme vai estar tão elevado que as pessoas não vão resistir à tentação de ficar perto de você. Agora no trabalho, um amigo de longa data o ajudará a realizar um pequeno projeto ou dar um passo importante em seus empreendimentos. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 49. Escorpião. Renner, da dupla Rick e Renner, é também do seu signo de Escorpião. Deixe falar o seu coração, mas evite o ciúme para ter um dia gostoso com a pessoa querida. Para não ter problemas no trabalho, modere sua impulsividade, pois ela poderá levá-lo a fazer coisas não devidas. E para conservar a saúde, beba um pouco mais de água. Sua cor é verde folha e o seu número de sorte é o 59. Sagitário. Jorge Doria é também do seu signo de Sagitário. Neste período, os astros estão protegendo sua vida sentimental. Por essa razão, não perca tempo e aproveite os bons momentos que a vida lhe oferece. Se você trabalha na indústria ou no comércio, procure entender melhor os seus superiores. Se assim fizer, você poderá ser até promovido. Sua cor para hoje é branca e o 78 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Paulo Vilhena é também do seu signo de Capricórnio. Para ter um dia tranquilo, consolide suas relações afetivas. Olha, nesta fase, você deve ficar mais tempo ao lado de pessoas compreensivas. Agora no trabalho, se pretende ter sucesso, não force a barra de nenhum dos seus projetos. Procure levar uma vida mais calma, até mesmo para conservar a saúde. Sua cor é amarela e o 5 é o seu número de sorte. Aquário. Tássia Camargo é também do seu signo de Aquário. Na vida 2, não se deixe aborrecer por pequenos problemas, pois eles são passageiros. Quando você menos esperar, tudo voltará ao normal. Mas com relação ao trabalho, você tem ainda muito o que fazer. Aproveite que os astros estão entrando no seu signo e resolva aquele projeto antigo. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 35. Peixes. Ângela Vieira é também do seu signo de Peixes. Se for persistente, você poderá conseguir muitas vantagens no trabalho. Quanto ao amor, a fase está neutra. O melhor que tem a fazer é ficar na sua para não complicar a situação. Procure dar um pouco mais de atenção aos seus familiares. Sua cor é prata e o 9 é o seu número de sorte. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funk e Jazz à melhor música eletrónica, quebre a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1.

Marcelo Falcão adora desfilar com mulheres famosas. Agora, segundo o Jornal Carioca, voltou a se encontrar com Débora Seco, que não consegue se firmar com ninguém. Antes disso, o vocalista do Rapa havia voltado a namorar a modelo Isabelle Fontana, que também não conseguia segurar nenhum relacionamento, até começar a se envolver com Di Ferreiro, ex de Mariana Rios, com quem está muito bem. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Pelo visto, a tal Mari Gonzalez chegou mesmo para causar discórdia. Depois de ser acusada de tentar dar rasteira nas colegas, a bela baiana agora está sendo chamada de ingrata nos bastidores da Band. Todos sabem que a moça foi descoberta por Dinho, maquiador do programa. Foi ele que a apresentou aos integrantes do humorístico. Ajudou Mari a se tornar paniquete. Vocês acreditam que ela agora nem fala mais direito com o cara? No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. A versão em espanhol de Louca, gravada por Shakira em 2010, foi considerada plágio conforme decisão do juiz norte-americano Alvin Hellestein. A música é uma adaptação de Louca com Suti de El Cata, que também participa da versão de Shakira. Esta, por sua vez, é uma cópia da canção do mesmo nome, composta pelo dominicano Ramon Arias Vásquez, na década de 90. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama. O cantor Seu Jorge acaba de lançar uma nova música pelo projeto Estúdio 62, faixa de contorno que fará parte do seu novo álbum Músicas para Churrasco Volume 2. Projeto do diretor e fotógrafo Rafael Kent, trata-se de uma série de vídeos com grandes cantores da música brasileira que se apresentam em local intimista, sempre acústico. A canção inédita trata de um assunto bastante conhecido das mulheres, a depilação. Na música, Seu Jorge fala da reação positiva dos homens quando suas namoradas realizam a depilação. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis, as canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez, que estarei junto com você de segunda a sexta, apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De Onde Parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De Onde Parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, a importância de ser honestino. Letícia é uma moça do interior que se mudou para a cidade grande para estudar, mas isso é a última coisa que ela está fazendo por lá. Ela se apaixonou por um homem chamado Honestino e estava prestes a apresentá-lo ao pai, se não fosse por um pequeno problema. O que foi que aconteceu? O Honestino não vai vir pra cá. E por quê? Porque ele foi preso. Preso? Preso por quê? Sei lá, papai. Quem ligou foi o delegado. Tá vendo? Vendo o quê, papai? Tá vendo como quem vê nome não vê intenção? Que blasfêmia! A prisão dele pode ter sido um engano. Engano, Letícia? Acontece muito hoje em dia. Minha filha, aproveite a chance que o universo está te dando e largue este homem. O senhor ficou cismado, né? Por causa da prisão e tudo mais. Mas, papai, confie na minha intuição. Você julga as pessoas pelo nome, Letícia. Isso não é intuição. Olha, quer saber? Não adianta ficar aqui tentando convencer o senhor de que eu estou sempre certa. A melhor coisa a fazer é ir até a delegacia. Nunca que eu vou deixar você ir até uma delegacia! O senhor não entende. O meu futuro marido está lá. O seu futuro marido não tem futuro, Letícia. Põe isso na sua cabeça. Mesmo o senhor estando certo, e o senhor não está, é o meu dever de noivo ficar ao lado dele. Muito bem. E o que você vai fazer lá? Vai conversar com o delegado e dizer que o seu noivinho é inocente porque se chama Honestino? Como o senhor adivinhou? Nunca, Letícia! Nem por cima do meu cadáver! Papai, ele precisa de mim e do meu dinheiro. Do seu dinheiro? Do seu dinheiro pra quê? Pra pagar a fiança. Ah, essa história só melhora. Papai, ele foi pego desprevenido. Ah, ele deve ter sido pego com a boca na botija, né? Ainda mais essa. O dinheiro que é seu vem do meu bolso, né? Isso não é hora pra detalhes. Letícia, preste bem atenção ao que eu vou te dizer. Nunca, entendeu? Jamais eu vou te deixar ir atrás daquele facínora. Papai! a Letícia acabou indo à delegacia mesmo assim. Honestino, meu amor. Ué, cadê você, Honestino? Eu tô aqui. Mas você não é o Honestino. Sou sim. Mas não o meu Honestino. O meu se chama Honestino Correto. Eu também me chamo Honestino Correto. Não é possível. Eu recebi uma ligação de que o meu noivo tinha sido preso. Não, o seu noivo tinha que ter sido preso, mas em vez disso, me prenderam. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, coruchas e pirilampus, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de A Importância de Ser Honestino. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.